amor que um dia não soube cuidar. Ai, coração, vai estar com ele aonde for. Ai, coração, vai estar pra sempre aonde for. Dança, toma, guarda ele.